Ok, tá no aguardo e tá pronto para o pushback e acionamento também. Fala, minha casa de transcópia. Prossiga. Número 4 autorizado, Marcial 350, Operas 117, veio para o da pista 10. Primeira curva esquerda, saída Puca, Jama, Aracaju, controle de Salvador, 120, decimal 80, transponder 5143. Aprovada a linha 350 para Maceió, rota plano de voo será Atas 197. Decola 10, esquerda, Puca, Jama, Aracaju. 208 é o controle, 5143 no portão 1, pushback, acionamento. Portão 648, portão 01, autorizado, push, chame taxa. Está livre, reportar ataque, voo no 648. Chame 140, ciente do acionamento, a chame para o push, informa o número 2 do setor. Confirmo se autorizado o acionamento, mas ele vai ao push ainda. Afirmo, tráfego da Gol sinalizando o pushback no portão 01, vai ficar lavoreta agora. Ciente, então, está aguardando autorização para iniciar o push também, o 62-61-40. Economia 2, da Gol para pushback e sanamento. Portão 9, chantagem. Para o traque seguro 648, tem 062 a bordo. Alterna João Pessoa, 2 horas e 10. Bom, 648, realizado táxi à direita via Taxi Índia, ponto de espera da 90, chame Tony, 118-95, ajuste altímetro no 097. Com 17, inicia o táxi, 18-95, até amanhã no 648. Chame 140, pode pegar autorizado, chame táxi. Bom dia novamente no 648, ponto espera da 10, pronto. Deu 648, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero. O vento 190 graus com 05 nós. Também vai decolar já pistão no zero, vou no 648. Decolagem 40, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 1208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, boa, né, 48, decolagem 50. 48, contato radar, subou 350 via Fuca. 350 via Fuca, 648. Motorno aqui, 4 horas e 10, Xaleão. 177, vou ouvir. Afirmativo, 177. 21, autorizado táxi, a parte principal, táxi Índia, ponto de espera da 90, com o número 2, seguindo Airbus Avianca, chame Torre 118-95, ajuste de altímetro no 017. Autorizado em frente, pátio, via Índia, no ponto de espera 2, em 18-95, com o número 2, 62 de voo. Fica gera ou solicita aproximação de voo? Confirma? Ou modifica as regras ou solicita aproximação visual? Solicita para o Bíblia Serra. Para o Bíblia Serra não está autorizado. É. Controle Salvador, bom dia. 14207, descida para 160, sentido da via. 4207, a sua identificação via ponto, deve para 2003, ajuste 10017. 2000, via bom, 0 na 3, serviço, 2007. O controle, gol 5-1. Afirmo, estabilizou da presença, no 5-1. Capitão, segundo, 1-8, 9-5. Torre, bom, 9-5-1, estabilizou, final. 5-1, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 7. 6-7, aguardar. Alfa, autorizado 2000 pés, voo Iduna, autorizado de Oriente. Prova de Iduna, autorizado de Oriente, 2000 pés, Serra de Alfa. Ave Serra, Serra, prossiga. Ave Serra, Serra, Índia, com Índia, o destino é para o Serra, Serra, Juliette, novembro e antes. Está com 4 a bordo, vai manter 500 pés, estacionado no 0, 1, 3, 1. Sente praia do Forte, reporte visual para o local de pouso. Vai reportar o Bravo CH. Autorizado pouso, pista no zero, o vento 190 graus com 08 nós. Leve pouso no 0561. P48, chame centro Recife, 12685. 12885, obrigado. Torre, pode destinar a minha 1460, tá no ponto de espera pronto. Quando para informação, fica atento a pássaros, próxima lateral da pista. Sim, 61. Lema 140, bom dia, confirme tá visual com o Boeing na curta, sinal no zero. Levante. Toda passagem do tráfego na curta, o Xenon 140, após ali mantém cabeceira no zero. Após a passagem ali mantém o 140. Alfa, chame a torre 1895. 1895, Alfa. Solicito autorização de rebote para a posição 2, pátio 3. Alfa, tem uma aqui que chegou, foi autorizado, chame no término. No 561, solo 45, à direita na Foxtrot, solo 121, decimal 9, bom dia. Direita 219, boa. Chama, inicia o reboque, o recuo da aeronave e chama para iniciar o táxi. Sete, informarei. Solo Golo 561 no livro. Golo 561, pare, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, no 561. Torre, tá visual da presença solicita mudança de plano possível, Paulo 7. Celos 46, Serra Índia Alfa, prossegue curva esquerda, reporte curta final da 17 com trem checado. Reporte da curta final da 17 aí, baixado da Serra Índia Alfa. Ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 62. Ano 40, da Colos 46, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador Chinem, eu não passando, bom dia. Nacional 350 via Puca. 350 via Puca, solicita para hoje de Aracaju, se possível. 621, livre decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus com 05 nós. Livre decolagem da pistão no zero, vano 621. Acertando sinal, baixar o travado, Sérgio. Romeu Serra Índia Alfa, autorizado pouso, pistão 17, vento 140 graus com 05 nós. Alfa. Escuta, prossiga. Mag, chegou autorizado finalizar o reboque, chame o interno. Gente, chamarei. 21 decolos 49, controle 120 decimal 8, bom, oi, bom dia. 2208, obrigado, boa semana. Meu Serra Índia Alfa, solos 49, pátio 4, confirmando. Relativo, na HB. Cuidado, backstress. E acionar ali frequência, bom dia, Papa Romeu, Serra Índia Alfa. Alfa, bom dia. 64, com a Juliette. 64, Voiduna, dessa 2006, no 0 no 7. Voiduna, 2007. 4207, autorizado LS, ajuste no 0 no 7. Autorizado LS, ajuste no 0 no 7, azul 4207. Salvador, muito bom dia, aqui é o Gulf Oscar Índia, no pátio 3, posição 2 cima. Salvador, muito bom dia. Seu Gol, Gol Fiótica Índia, pátio 3, posição 2, Lima. Prossiga. Pátio 207. Pátio 207, chame a torre 11895. 1895, chama azul, pátio 207. Do Gol Fiótica Índia, do pátio 3 para o pátio 1. Para a posição 07 do pátio principal. É Golf Oscar Lima ou Golf Oscar Índia? Golf Oscar Índia. Mais esse Golf, qual posição que está no pátio 3? Posição 2 Lima do pátio 3. Coisa do certo. 03. Para a posição 2 R na posição do pátio 3. Gol, Golf, Oscar, Índia. Aguarde para o início do rebote. Tem o tráfego, rebote no sentido contrário no pátio 3. Afirmativo, aguardando autorização. T07, tem pouso autorizado. Estamos zero, ventou no 60 graus com 05 nós. E o altímetro no 017. Tive pouso pista 10 azul 4207. Deixa livre. Gente, azul 4207. Autorizado, aguardando a passagem do Embraer na curva final do 10. Guardião, ponto de espera da OSS. Decolagem da OSS, Guardião 01, no vento no 90 graus com 089, porta fora do solo. Só confirme aproximadamente o tempo de voo. 30 minutos. Trato, livre decolagem. C21, chame Recife, 1251. 2515, 621. Fox Solon 21, decimal 9, bom dia. Direita Sol 21, Rádio Azul, 4207, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Azul, 4207, Vitor. Azul 4207, parque autorizado, Alfa de LED, portão 03. Parque autorizado via Alfa de LED, portão 03, Azul 4207. Então chama o controle 120 decimal 8, decolo 57, tenha um bom voo e bom dia. Muito bom dia, 208 graus. 125, 195? 251. 251, obrigado. Controle Salvador, Guardião 01. Controle Salvador, Salvador, na sua escuta. Descendo a 1010, sobrevoo paralela até o Iguatemi. Controle Salvador, Guardião. Salvador, Gol 1-0-9-4. Controle do Guardião 01. Prossiga. Autoriza o Guardião, sobrevoo paralelo, 1000 pés até o Iguatemi. Autorizado. Grato. Ativo, autorizado 350, conforme, Abdulu 19, decola 10, curva esquerda, Momo, pronto. 208 controle, 5164 no transponder, e a senhora está com forte água no, ao fundo. Confirme como recebe agora. Ah, agora está limpo. 204, chame push. Outra vez. Vamos direto, Duna, e sobe de áudio descida. Direto, Duna, o braço da tarde. Para a descida, o braço é água. A Vitor Tango desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil no 0 no 7, sabe? Beca, sou na América, ou na 094? Eu sou na 4, chame táxi. Fora dois. Localizador, o voo 1864, pista 10. 864, chame a torre 11895. 1895, boa, 1864. Torre Salvador, bom dia, Gol 1864, 2526 no externo. 1864, ponto passando externo, controle checado, altímetro no 0, no 7. 1017, aportar a Gol 1864. Golf Oscar Índia na escuta. Golf Oscar Índia solo. Golf Oscar Índia na escuta, prossiga. Golf Oscar Índia. Autorizado inicial reboque, chama na entrada do pátio 3. Afirmativo. Ao ingresso do pátio 1, eu chamarei aí a torre. Gente. A 4 milhas da pista, baixar travado visual, Gol 1864. 64, pouso autorizado, pistão no 0, o vento 190 graus com 0,5 nós, o altímetro no 0, no 7. 17, tem pouso autorizado na 10, Gol 1864. Gol é o Papatango Mike X-Ray Golf, informa o término do reboque na posição 2R, pátio 3. Gente, Papatango Mike X-Ray Golf. Grato, uma boa tarde. Bom dia. Para o táxi, Gol 1094, 1157, 3 horas, Teresina. Gol 1094, obrigado, táxi, ataque principal, táxi Índia, ponto de espera, 1018, plano 5, ajuste altímetro 10, 17. Afirmativo, táxi principal, Índia, ponto de espera 1895, com 1017. Patrão Juliette, Transulu, Paulo Afonso, Pátio 5. Afirmativa, Paulo Afonso, Pátio 5, mais forma. Proferir para decolagem normal 0, vai para o Pátio 5. Gente, inicialmente não para cobra ou para o táxi? Para cobra. Confira o nível. Nossa, bom dia, Gol 1864. Então, Juliette, temos o autorizado 090 para Paulo Afonso. Direto, da cola da pista 10, primeira curva esquerda na Conde. Controle 120, décima 8, acionando 5174. Batendo Juliette, estamos no Lu, correção, Nicola da pista 10, primeira curva esquerda na saída com, corrigindo, lotar. Chame a torre em 1185 para acionar metade. Então, Nicola da pista 10, primeira esquerda, saída lotar. Confirmo. Fala, boa, boa noite, minha voz. Boa noite, minha voz, chame antes da que seja Juliette. Chamar antes da Juliette, boa noite, minha voz. Estava em torção, mudança para 2.000 pés, autorizado ENS, ajuste 1017. 2.017, grau da torre. Bom dia, autorizado a linha e decolar. Pistão no zero, vento no 60 graus com 04 nós. Ali decolando, no 1162, a sua identificação. Rui Duna, desça 2.000 pés, ajuste no 017. Duna 2000, 1017 no 162. Controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado igualmente, bom dia. Paulo Golf, Oscar Índia, autorização para ingresso até o portão 07 do país. Golf, Oscar Índia, autorizado ingresso, parte principal até o portão 7. Ingresso, reportaria o tempo. Abro de Froti. Controle Salvador, gol 1094. Sigo 094. Com referência, pode voar na proa de Froti. Negativo. Confirme? Negativo. Ah, negativo, agora eu entendi. Estabilizou, bravo e pesado. Avisa o complete final. ILS, chame a torre 118, decimal 95. 1895, Bravo Sertão, obrigado. Salvador, bom dia. Papá Romeu Bravo e Tertango estabilizado. Propõe estacionamento da presente para pouso na 17. Bom dia, Papá Romeu Bravo e Tertango. Cancela o 14, reposte para o final da 17. Reportar a final da 17, o Bravo e Tertango. Salvador, bom dia, Zucato 207. Sente na informação, quilo, autorização, Guarulhos, nível 3, parte já. Zucato 207, autorização, Guarulhos, nível 3, 4, 0, via Peresolum no 0, decola da pistão no 0, primeira curva direita, saída da réu, meia da transição ótima, controle de Salvador 120, decimal 8, transponder 5170. Correto, chamo puxa. Agora pronto, Zucato 207. Voo 094, chame centro Recife 12685. Vou chamar. Obrigado. Voo Fresca Indeciente. Avião 01, no chame a torre 1895. 1895, chamará. O Bravo Tetango. Torre Salvador, guarda 01. Avião 01, torre Salvador, prossiga. Enquanto as proximidades do farol de Itapuã sem interferir com a 10 ou com a 17, verificando a situação de escolta de dirigentes que vai iniciar do Capixaba até o Guatemi na sua escuta. 17, no momento, mantendo órbita pela esquerda sem interferir. A gente vai se afastar do farol Tapão ou vai manter inicialmente o setor? Manter a presente posição, assim que iniciar deslocamento, informará para coordenar o controle. Primitivo, guarde 1-0. Vitor Tango, Solo Zuno 9, autorizado backtrack, reporte livre na pista no 7. Lulu, India Papá, controle. Bom dia, informação Pilo. A 200, voe Duna, desça para 100 inicialmente. Uma centena, voe Duna, 200. Voe 1162, autorizado ILS, ajuste no 097. Sim, ILS, voe 1162. Eu sigo a Zulu India Papá. Zulu India Papá, prossiga. Pegando 5, desça para 3.500 na proa de caixa prego. Em caso de falhas, você vai prosseguir via corredores a partir de caixa pregos descendo para 1.500. E o caso falhar, vamos descer para 1.500, na próxima caixa, a caixa prego do Luiz de Papá. A 200, desça para 090. 090, 6200. Pode manter do jeito que está. Esse mantém a 090, vai ultrapassar a aeronave visual abaixo, após prossegue na descida. Ok, sim, 6200. Salvador, November 507, Sierra Alpha, descending flight level 170 in the morning. Tony, November 507, Sierra Alpha, clear. My arrival, descend 2000 feet, KNH 1017. Cleared to my arrival down to 2,000 feet. 1017, November 9, 07, Azul 4082, autorizado LS, reporte localizador 1097. Reportará no localizador, azul 4082. Estabilizado igual ao número 62. O número 62 chega à torre 19895. Ataque. 19895, gol. O número 6200, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. 2000, 1017, 6200. 4082, confirma indicado. Solo Salvador, azul passo 207, na posição 3, solicita estacionamento na posição posterior do esquerdo. Azul 407, autorizado 03, chame táxi. Confirmando autorizado estacionamento posição, chamará a busca azul 4207. Entendi. Salvador, Chanel 6255, transfere. 6255, ação de identificação, autorizado via Mare, desce e mantém 4000 pés. Gente, via Mare, 4000 pés, 6255. November 507, Sierra Alpha, fly heading Duna position. Fly heading Duna position, 507, Sierra Alpha. And confirm that was Delta Uniform November Alpha for November 507, Sierra Alpha. Confirm. Fly heading Duna. Descend 2,000 feet, Duna Delta Uniform, November Alpha. Okay, to Duna and 2,000 feet for November 507, Sierra Alpha, thank you. M200, reduza para 200 mais. Reduzindo 200 mais, M200. Another approach, bon dia from Oscar, Oscar Echo, Juliet Alpha, descending to level 170 to Mare. Oscar, Oscar Echo, Juliet Alpha, fly heading Mare position to Mare arrival, descend level 050. Descend to level 050 to Mare, Mare arrival, runway 10, Juliet Alpha. Salve Salvador, boa tarde, gol 1162. 1162, 62, taxi autorizado via Alfa, taxi 2, taxi direto, portão 10. Portão no zero pela Alfa, igual no número 2. M2-00, reduza para 180, tráfego preset, 6 milhas, Embraer 90. Tente reduzindo 189, 6200. M2-00, autorizado LF, número 2. Confirmado o número 2, autorizado procedimento, 6200. M2-55, reduza para 2409. 2408 Hotel, good morning, level 190 Only 9858 Send level 060 via Mali Arrival. 060 via Mali Arrival. Via Mali Arrival. 08-1017. Voo de Papá via corredores prossegue para 1.500 pés, ajuste em Salvador no 0 no 7, reporte na rotatória visual com campo. Vai reportar a rotatória, Papá. Estabilizado na final, azul, 482. 482, chame a torre 1895. 1895, obrigado. A 200, inicie redução para aproximação, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6200. Repouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus com 05 nós, e o altímetro no 0 no 7. Repouso, azul 4082. Fala, é a Vera Cruz após Interlagos, por isso. Afirmo. Grata. Galeão? Pronto. Bono 360, autorizado Galeão, nível 360, UP November 857. Saída da Euleda, Irumi. Controle de Salvador, November 0, sinal 80, transponder 5, 4050. Autorizado 360, UP November 857. Decola da 10 com primeira curva direita da Euleda, Irumi. O controle 120.45 e o transponder não foi copiado. Confirme o transponder. Poderei confirmar o transponder, não copiou. 5407. 5407, gol no 556. Atendimento correto, pois. Inovação, eu consigo ouvir mais a conversa da senhorita do que a sua voz.